Nosso título de hoje, Libertação pela Verdade. Eu quero começar lembrando de uma data, 18 de abril, hoje. Hoje comemora-se o Dia Nacional do Espiritismo. É a primeira comemoração porque foi dada essa data o ano passado. Inclusive foi em maio, foi depois, né? Então, talvez seja a primeira comemoração. Nem bem uma comemoração, né? Mas, na verdade, é uma data representativa. O que significa o 18 de abril? Lá em 1857, na França, foi editado o primeiro livro dos Espíritos. Esse que nós temos hoje aqui. A primeira edição, no dia 18 de abril. O primeiro livro de caráter espírita. E quem viu o filme, para quem não... Dá para ler o livro, né? O livro tem muito mais do que o filme, mas a primeira parte dele conta um pouco da história. E lá no filme a gente relembra, de uma forma mais figurada, a dificuldade de materializar esse conhecimento através de uma literatura. Todos nós que estamos aqui hoje, nós somos agraciados por termos a liberdade de participar dentro de uma casa espírita, de um assunto que, nessa época, era quase impossível de se falar sobre isso, de se dizer que existiam comunicações espirituais entre um mundo razoavelmente desconhecido e o nosso, onde nós habitamos. Então, quando se fala de libertação pela verdade, que é um título, nós tivemos ao longo da nossa história precursores nos abrindo caminhos para que hoje nós tenhamos tanta facilidade de compreensão de todas essas matérias. O Espiritismo, ele se baseia em três pilares, que é a parte filosófica, a parte de ciência e a parte de religião. Por isso que quando se fala, né, se diz que a doutrina espírita, ela não é uma religião, ela é uma doutrina, que ela começou, inclusive, pelos efeitos que surgiram. E a partir disso, de uma forma bem científica, é que Kardec começou a estruturar todo aquele material que chegava, baseando isso em fatos que tivessem respostas. Jesus, muito tempo antes, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje em dia nós temos muitas informações, nós temos um aparelhinho pequeno que nos traz notícias de todos os cantos do mundo. E nós acreditamos, muitas vezes, que por lermos essas notícias, nós detemos a verdade, que nós sabemos. O que Jesus até tentou nos dizer nessa frase dele é que conhecer a verdade, para ela que ela possa nos libertar, significa colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Porque senão nós continuamos os mesmos, presos aos nossos preconceitos, às nossas tendências, aos nossos hábitos. Nós não caminhamos. Ah, eu sei um monte de coisa, mas e o que eu faço com o que eu sei? É nesse sentido que se fala de libertação. Porque nós temos que nos libertar é de nós mesmos. Não é de nada que está fora de nós. É de nós. Nós temos que romper as barreiras do ego, do eu, que insiste ainda em me iludir. Parece até que o ego é alguma coisa fora de mim. Na verdade, é eu mesmo, né? Eu insisto em me iludir com coisas que não me levam a lugar nenhum. É muito comum, quando nós falamos com uma pessoa de bastante idade, ela nos falar de experiências que ela teve durante a vida dela e nos fala muitas vezes com suavidade de alguém que já percorreu um caminho e que já aprendeu a separar algumas coisas que estão nesse caminho e que nós ainda estamos aprendendo. A harmonia está em saber e fazer. Então, aí a gente só tem que questionar a questão, muito bem, saber o que é importante saber e o que é importante fazer. Dentro dessa jornada que eu citei, nós vamos, ao longo do tempo, aprendendo algumas coisas, deixando algumas coisas para trás que não têm importância. Uma grande problemática nossa, de todos nós hoje, é que nós queremos impor a nossa verdade aos outros. Nas nossas discussões e brigas, o que acontece? Os nossos egos entram em confronto. Porque eu sei, eu tenho razão, e eu não admito a pequena verdade que o outro tem, tão pequena quanto a minha. Nós sabemos das coisas muito pouco. Nós não aprofundamos e não detemos elas de forma geral. E quando eu falei do dia 18 de abril, a data do lançamento, esse propósito começou muito antes, né? Mas, às vezes a gente pensa assim, mas por que que só em 1857 foi nos dado essa verdade espírita? Por que que não foi nos passado essas informações antes? Jesus, há 2000 anos atrás, o Espiritismo, século XIX, por que tanto tempo? Por que que hoje não sabemos mais coisas sobre nós mesmos? A questão é que essas verdades, elas vêm quando nós estamos aptos a entender. É que nem colégio. A gente usa muito essa figura de linguagem, né? Dos colégios, das escolas, porque a vida é uma escola. E a gente só vai para a série seguinte quando a gente aprendeu o conteúdo desta que nós estamos. Se a gente não aprende, a gente tem que rever o conteúdo para novamente ser testado. Então, de que me adianta eu querer saber de alguma coisa que eu não tenho capacidade de entender? Um livro que tem 166 anos, que nos fala sobre as nossas relações com a natureza, com a nossa origem, com o nosso destino e entre nós mesmos, encarnados e desencarnados. Nos amplia o nosso horizonte de uma forma bastante ampla. Quando a gente para se questionar um pouco e começa a observar o que eu estou fazendo exatamente de palpável. Eu levantei hoje, tá, eu começo a listar tarefas, mas ali de conteúdo, o que eu consegui assimilar hoje, o que eu consegui demonstrar. Então, às vezes, passa um dia, passa dois, passa uma semana e a gente está só girando, né? No mesmo lugar, está só rodopiando. Nós estamos num momento planetário, e não é só o planeta, obviamente que falamos dos habitantes do planeta, que somos nós, de profunda transformação. Isso já foi dito há muito tempo, e eles vêm nos relatando cada vez mais que esse momento está cada vez mais perto. Momento de transição mesmo, onde o nosso planeta deixará de ser um planeta de tanta dificuldade, que é o que a gente observa, para um passo além, um passo evolutivo à frente. E nós precisamos caminhar junto. Precisamos nos libertar de tudo aquilo que faz parte do nosso passado mais primitivo para poder estar junto nesse momento de transição e de transformação. Nós precisamos nos transformar através desses pilares. Tem uma metáfora que sempre diz, né, que o anjo tem duas asas. Uma é a asa do amor e a outra é a asa do conhecimento. Porque sem uma delas, ele não voa, não consegue sair do chão. A asa do amor nos foi ensinada há muito tempo por Jesus. Ele veio e transformou o mundo com a mensagem que ele trouxe. Mas nós ainda temos dificuldade de absorver e fazer disso um modo de vida. Mas está ali, está colocado. As penas da asa, nós temos que começar a amarrar elas para poder sair voando. E o conhecimento também. O conhecimento vem sendo passado ao longo do tempo, por várias fontes. Então nós temos que pegar isso também e começar. O que me serve? O que eu acho que é certo? Isso é só uma ferramenta. Esses livros são uma ferramenta para nos auxiliar.